clama por uma comunicação livre e popular. 88.1 FM na comunidade Roda de Fogo e no Engenho do Meio. Estamos com Verônica, onde ela vai comentar um pouco do ato unificado das mulheres no dia 8 de março. De mulheres, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, hoje, nesse 8 de março, que para nós é um dia internacional de luta das mulheres, estamos convidando e convocando todas vocês a participarem conosco de um ato unitário, né, de uma mobilização, de uma manifestação que nós vamos fazer para marcar esse 8 de março e visibilizar para a sociedade nossas lutas e a resistência de nós mulheres na busca de respeito, de direitos e de dignidade. Né? Nós vamos nos concentrar a partir das 14 horas no Parque 13 de Maio. Lá nós faremos várias rodas de conversa sobre vários problemas que nós mulheres enfrentamos ainda hoje no campo da saúde, do trabalho, a luta por creches para deixar nossos filhos enquanto a gente vai trabalhar. Vamos conversar sobre essas questões, preparar cartazes e materiais para passeata e sairmos às 4 da tarde do Parque 13 de Maio pela Conde da Boa Vista até a Praça do Carmo, onde nós faremos outras manifestações e encerraremos o nosso ato. Né? Nós convidamos a todas as mulheres que queiram se somar conosco e fazer esse 8 de março um dia de luta, um dia de resistência, um dia em que nós mulheres vamos às ruas para dizer que a gente não quer só flores, que a gente não quer só homenagens, mas a gente quer mesmo é respeito, é direitos, é igualdade, é o fim de toda forma de violência e de toda opressão que a gente ainda vive. A gente teve muitas conquistas e essas conquistas são resultado da nossa luta. Mas a gente precisa seguir em luta para ter novas conquistas e ter aquilo que a gente merece e precisa, que é autonomia e liberdade e direitos para viver em igualdade e viver numa sociedade mais justa para nós e para todas as pessoas também. É isso aí, a gente agradece a Verônica e todas as mulheres nesse dia, onde as mulheres vão estar saindo em marcha contra a opressão. É isso aí, Rádio Lama, 88.1 FM, por uma comunicação livre e popular. Hoje o sol raiou iluminando mais um dia de luta no mundo e nos ares da Roda de Fogo, Engenho do Meio, quiçá na cidade universitária. Se inicia agora no ar, Revocultura. Sobre a corte da Rádio Lama 88.1 na sua Cuca Louca. Iniciamos o programa hoje refletindo sobre o 8 de março, mais do que simplesmente o Dia Internacional da Mulher, um marco na luta pela igualdade dos gêneros e no combate à objetificação do corpo feminino. Flores para tais flores e bombas para a luta. Bombardearemos as ideias machistas e refletiremos sobre as dificuldades que ainda precisam ser solucionadas. Sob o mote da companheira que estará participando hoje no ato, unificado no 13 de maio, às 14 horas. Iniciamos o nosso programa hoje com o depoimento de Verônica, lá do SOS Corpo, falando um pouco aí sobre as dificuldades, sobre a mobilização que está acontecendo no campo da atuação feminista. Vamos embora, sem muita delonga, solta mais um som astral aí para a gente iniciar. O programa do Revocultura agora vai trazer sempre uma banda como trilha sonora e o programa de hoje traz o Quarto Astral, iniciando já Falta de Ar. We'll be right back. Revocultura no ar, exigimos a reforma agrária nesse ar que nos sufoca. É isso aí, galera, o sertão só resta o pó e 80% do gado do Agreste já era. Já se fala em perca genética do gado. E em Recife, 130 mil pessoas estão abaixo da linha da miséria. E os jornais sempre estão noticiando o quê? Por briga por migalhas, as pessoas estão morrendo. R$5, resto de lixo. E o que a prefeitura traz como resposta é sempre desocupações das áreas públicas desses cidadãos periféricos sem direito. Estamos aqui no Engenho do Meio, na Roda de Fogo, por exigir o nosso direito à vida, por exigir o nosso direito de respeitar um aos outros e para exigir a reforma agrária no ar, ação direta. É isso aí, galera. Pois é, ouvidos vagantes pelas ondas sonoras da Rádio Lama sobre o cunho do A Revocultura. A gente acabou de ouvir agora Quarto Astral, uma banda que traz muita psicodelia, muito rock and roll, progressividade, regado com muitos solos de guitarra e improviso aí de Thiago Brandão. Uma banda de uma galera que está aqui no território recifense, pernambucano, tirando o maior som. Já tirou, tocou em vários lugares do estado. E acabou de, recentemente, no ano de 2012, final do ano, gravar um CD totalmente colaborativo com cerca de mais de 20 profissionais. Ou seja, a música independente acaba de se reunir, se agrupar, e é isso que tem que acontecer fora da música também. As pessoas precisam se reagrupar, se juntar. Sob o cunho de Revocultura, nós vamos falar um pouco sobre isso também, sobre os coletivos, sobre as dificuldades de dar continuidade às atividades, a dispersão dos grupos e a interação social no espaço da cidade, as ocupações. Enfim, daqui a pouco a gente vai ouvir outra música mais do Quarto Astral aí, para dar uma pesada no som aí. A gente acabou de ouvir Falta de Ar, e é isso aí. E aí, meu cidadão estigado? Vamos embora. É isso aí, meu irmão. Enquanto a mídia está noticiando a morte de Chorão, 700 crianças da Palestina são presas pelo exército de Israel. Enquanto a mídia está preocupada pelo embalsamamento do líder honorado Hugo Chávez, nós estamos aqui sem ar, estamos sem espaço, estamos sem direito. É isso aí, Revocultura no ar, se articulando, lembrando do nosso bosque sagrado, onde todos nós saímos como um espaço de interação e superação. Vamos ouvir mais um pouquinho aí da Quarto Astral. Mais uma psicodelia aí para afinar os seus ouvidos e afinar a sua cuca. Se liga aí. Travação. aí, Quarto Astral. Galera, nós estamos aqui no Laboratório de Mídia Autônoma, um espaço independente e livre da ditadura do capital, onde de forma experimental nós estamos expandindo a nossa consciência e ocupando o seu cérebro. O programa Revocultura vai no ar justamente para trazer indagações, problematizações para a sua vida de meio-dia. Você que agora está comendo o seu macarrão de semi-ojo no almoço, engasgue, engue e preste atenção no que está acontecendo no mundo. O Revocultura segue aí com essa problemática das interações sociais, das ocupações da cidade, dos problemas de moradia. Justamente, vamos revoculturar, vamos misturar a cultura e trazer arte e intervenção para os povos. Alcançamos múltiplos programas, dialogamos sobre educação popular e formação humana e crítica. Também debatemos sobre o direito à cidade, tragamos como a marcha da maconha, sobre a legalização. Estamos debatendo também sobre o processo da desocupação da Copa. Esse só foi os primeiros passos do Laboratório de Mídia Autônomo pelo Revocultura. Estamos nos rearticulando e ocupando os ares aqui nesse 8 de março, que é um dia mais do que simbólico. Então se liga que sempre às sextas-feiras, de novo, vai ter o programa do Revocultura, trazendo mais um som doideira de uma galera do movimento independente, que a gente precisa fortalecer o escoamento do pessoal que toca em Recife e se fode no carnaval, para as bandas do sul tocarem, para as bandas de outros lugares. Vamos fortalecer o carnaval multicultural, a cultura popular e a psicodelia no Recife. E é isso aí, às 18 horas aqui no Laboratório de Mídias Autônomas e ocupando o espaço da manhã nessa produção independente e autônoma. Porque se nós formos depender do Estado, da Prefeitura, do município e do seu vereador, nós estamos literalmente fudidos. Se liga aí, o Revocultura vem para problematizar você aí que está na hora do almoço, debater sobre o que seria essa classe A, B e C, quem foi que classificou isso, você é C por quê? C porque é nota? C porque é depois do B? Vamos... E quem lhe rebaixou, né? E quem vai lhe levantar para a classe A? Hoje em dia, só o futebol tem a série C de verdade, com visibilidade da televisão. Vamos trazer todas as séries de volta e extinguir esse alfabeto excludente de ABC e trazer uma incógnita e unificar todas as pessoas. Bota Quarto Astral aí para abrir os nossos caminhos. E no próximo programa vamos debater sobre o teatro de resistência e vamos trazer a banda A Cocada. Se liga no coco, menino. Agora é hora de travar. Travação. Pois é, se liga aí, você acabou de sacar Quarta Astral, essa música é a Travação, que faz parte do DVD, totalmente colaborativo, Árvore. Poucos centavos foram gerados por isso, um paraíso praístico e litorâneo da Praia de Paraíso. Foram gravados Psicodelias e Rock'n'Roll, juntamente com um monte de gente que acreditou no projeto e gravou junto. Pra achar o Quarto Astral, procura aí no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, inclusive o Revocultura também. Procura pelo blog revocultura.blogspot.com e procura no Facebook também as atualizações, as atividades que a gente está fazendo e as doideiras pensantes da nossa cabeça. É isso aí, estamos no 88.1 FM na comunidade Roda de Fogo e no Engenho do Meio, ao vivo e sacudindo Roberto Marinho da sua tumba, porque nós vamos ocupar os ares e vamos dar um pé nessas almas cebosas. Valeu, galera, vamos se conectar, ação direta, faça sua rádio, faça seu programa, faça sua música de forma independente e autônoma, não dependa de prefeitura e nem do Estado. É isso aí, a cultura popular, o rock psicodélico e a comunicação fluindo no seu cérebro, no seu coração e no universo. Vamos embora, fortaleça a literatura das ideias. Rock aí, Revocultura no ar. Galego, dos times do interior, que o Pesqueira ganha do Náutico e chega em casa pro Serra Talhada apanha. Petrolina perde em casa pra Máquina de Costura. A maior doideira no interior, né, Galego? É, porque todo mundo sabe que principalmente no sertão do estado tem um polígono. Aí o jogador, tudo que ganha R$1.000 por mês, fica tudo doido e desmantela-se. Porque eu acho, Barão, me chama de vilão, não? Eu acho que os times do interior, quando vem jogar contra o Sport na Santa Cruz, eles se sentem mais instigados de jogar. Por isso que querem um lugar ao sol. Por exemplo, o Jedi agarrou muito ontem no jogo contra do Sport contra o Pesqueira. Mas já jogou em todos os clubes de Pernambuco. Vai que é tua, Barão. Eu só queria saber quantos gols o Rogério fez nessa rodada. Essa birra do Barão com o Rogério tá cada vez maior, viu? Acabou de chegar nos estúdios nosso operador de mesa, que vai salvar nossas vidas, Hermetino Duprá. Pra completar, vai ser a rodada de quarta. A de ontem, no caso, né? Serra Talhada 2, Belo Jardim 2, Ipiranga 0, Santa Cruz 2. O Galego vai dar uma aproximação maior pra esse jogo. Teve René Galera e tudo mais de CR7 e DM9. Soube disso. Ele vai falar de tudo. Do Santa Cruz, de tudo. Sport 1, Pesqueira 1. Quem for rubro-negro e quiser comentar desse jogo, pode comentar. Mas a torcida ficou chateada. E Vadão, o que é que aconteceu com o Vadão hoje de tarde? Colocado pra rua. Vai treinar agora o Aldax, lá do Rio de Janeiro. Red Bull Brasil. Queimaram a oia de Vadão. Já não era tempo. Falta mais resultado, né, Galego? Porto 2, Petrolina 1, Joelson tá desandando a fazer gol. Xangrande 1, Central 1 e o Salgueiro. Salgueiro. Hermetino Duprá aqui tá radiante. 4-0 do Náutico. Elton metendo gol que só o cacete. Vai, Júlio, comenta minuciosamente. Ipiranga 0, Santa Cruz 2. Vamos lá, Martelotti, ele entrou com uma tática diferente para esse jogo, porque os dois meios de campo do Santa Cruz da rodada passada, Nathan e Everton Leno é muito lento, porém ele tem um bom passe. Eles jogavam centralizados, assim como o Caça-Rato jogava mais centralizado do que na ponta, porque o Caça-Rato ele é mais pra ponteiro direito do que pra atacante, assim, de área, né? Diferente de Denis Marques, aí é mais atacante de área. Ontem o Santa Cruz entrou mais ou menos no 4-3-3, um 4-3-3 falso, ou 4-5-1, com Caça-Rato jogando pela direita, como ponteiro direito, Jefferson Maranhão jogando na esquerda, como ponteiro esquerdo, e Denis Marques centralizado. O time começou a andar melhor, Luciano Sorriso conseguiu apoiar bem, e o Ipiranga nem chance de gol teve para assustar o Santa Cruz. O certo é que Caça-Rato fez o primeiro gol, e tal, e foi um gol que, construído pelo meio campo e tal, que Jefferson Maranhão deu um passe para ele. E o segundo gol, Denis Marques, foi um passe de Caça-Rato. Caça-Rato, consequentemente, foi o melhor da partida, segundo a Crônica Esportiva Pernambucana. E só a nível de curiosidade, eles dançaram a música do Reino e a Galera, aquela música que eles tocam na ponte ali, a Ponte de Ferro e tal. Resta saber, será que eles são desandados mesmo ao ponto de tá dançando todo jogo, faz um gol e faz dançando? Diz aí, Rafa, diz aí, camarota. Caça-Rato tem um bom histórico, né? Já levou tiro por aí, é todo irreverente, um tipo de jogador que a gente gosta de ver. A qualidade não é das mais altas, mas Caça-Rato tá começando a se tornar um jogador querido por todo Pernambuco. E só um comentário rápido sobre o jogo de ontem. Que drible foi aquele, hein, de Denis Marques no zagueiro? Parecido com o de Denilson em cima de Puyol. Futebol mesmo. A rapidez igual. Denis Bares, né, como dizem as mais línguas. Santa Cruz ainda é galego? Não, no segundo tempo, os dois gols foram no primeiro tempo. E no segundo tempo, Santa Cruz só fez administrar. Martelotti fez uma burrice que ninguém entendeu, que ele mudou a posição, o posicionamento de Caça-Rato e Jefferson Maranhão, um indo pra direita e outro indo pra esquerda. Caça-Rato é direito, destro, né? Não sei porque mandou ele pra ponta esquerda. Eu achei que ele queria confundir Sérvulo, que é o goleiro do Ipiranga. E agora vamos pro jogo do Náutico contra Salgueiro. Náutico e Salgueiro. Começar pelas ausências, né, do time do Salgueiro, que o Clebson não jogou, o Fabrício Ceará também não. O Náutico tá com um ataque devastador, né? Elton tá bem entrosado com o Rogério, o time tá arrumado. Mancini talvez tenha dado sorte, né? De ter pego um time muito arrumado, já tinha um padrão tático. Ele e Carlos dão uma segurança tremenda ali pra defesa. A zaga do Náutico eu tenho minhas ressalvas quanto a Jean Holt, Alisson e afins. Nas laterais, tá muito bem servido, que é o Auremi e o Douglas Santos. Auremi que foi reserva de Maranhão, que jogou muito bem. Quando não, Bruno Colasso, né? Que é lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Ou seja, o Náutico, diferentemente do Sport, está muito bem servido de laterais. Um lateral que é da base é Auremi, que foi pro Vasco e nem recebeu dinheiro, que o Vasco tá na miséria. Aí tem outro lateral direito, Maranhão, que já foi bem em outros clubes. Bruno Colasso e Douglas Santos, que também é da base, na esquerda, né? E provando que quando um time tem CT e quando o time sabe investir bem na base, vai colher os frutos, né? Bicho Rogério, que apesar de ser cria do Porto, ele foi vendido ao Náutico e o Náutico soube aproveitá-lo bem, né? Douglas Santos e Auremi, e Gideão também, que é da base. E ainda tem, só pra completar o Náutico e ir pra o jogo do Sport, aquela ilha que tá dando um azar danado para o time rubro-negro. Tem o Renato da base e tem o Marcos Vinícius também, que tá aparecendo bem e tá ganhando moral no meio campo do Náutico. O Náutico mostra que tá vindo forte, tá entrosado. O Sport e o Santa vai ter que correr muito atrás, vai ter que suar muito a camisa para chegar perto do time do Náutico, que o Náutico desponta como grande favorito nesse campeonato. Pois é, né? E o Náutico fez 19 gols em 4 partidas, né? Que é uma marca realmente surpreendente. Parecido com a máquina de fazer gols do Palmeiras de 1996. Quase igual. Lembrando que o artilheiro do campeonato é Elton, que fez 10 gols. E é um grande destaque do campeonato mesmo, porque ele, em 4 partidas desse segundo turno, ele fez 8 gols, né? Que é uma marca realmente incrível. Vamos para o jogo do Sport ontem na Ilha do Retiro contra o Pesqueira. Foi 1-1 o placar. O Sport perdeu muitos gols. Muitos gols. Marcos Aurélio, ele teve algumas chances pelo alto, por baixo, não concretizou. O gol do Sport foi depois de um cruzamento da direita de Reinaldo na cabeça de Gabriel Santos, que eu vejo matérias na internet dizendo que ele é o novo xerife da zaga rubro-negra. Quem tem um Gabriel Santos como xerife de zaga, eu acho que precisa de mudanças. O gol do Pesqueira foi de Jonathan, que já tinha marcado contra o Náutico. O próprio Jonathan meteu uma bola na trave, para desespero da torcida rubro-negra, que saiu debaixo de vaia. Não sei nem quantas mil pessoas deu, não sei nem se o público foi bom. O público, 9 mil pessoas. É, lamentável. Mas para a situação do clube, talvez esteja até bom. E pegando um gancho aí no empate do Sport de 1-1 contra o Pesqueira, o destaque da partida, com certeza, vendo os lances, foi Jedi, goleiro experiente, das antigas, já jogou em 36 clubes, e sem contar que ele tem 29 anos, né? Então, não tem altura, é goleiro baixo, mas conseguiu operar milagres ontem na Ilha do Retiro. E que hoje à tarde, depois de 200 horas de reunião, a diretoria finalmente demitiu Vadão. Vadão, que é treinador de clube paulista empresa, Guaratinguetá, Audax, não, Audax é do Rio, Barueri, etc. E o Barão tem um comentário. Não, na verdade nem é um comentário. Eu queria saber da opinião de vocês, de quem seria o próximo nome pro Sport, analisar os nomes aí que estão disponíveis no mercado. E qual seria o técnico ideal pro Sport hoje? Falar a verdade, eu só espero Nelsinho. Aí eu não sei se vai ter cancha pra trazer do Japão, não. Eu só espero que a diretoria do Sport não faça aquela conexão terrível, a que Hélio dos Anjos adora fazer, Goiânia e Recife. Ou é time de Goiás, ou é time de Pernambuco. Hélio dos Anjos não, Givanildo Oliveira não, Nereu Pinheiro é brincadeira, né? Vai ser Olinda e tudo mais. Zé Teodoro? Artuzinho? Não. Vica do Fortaleza? Mauro Fernandes? Não! Bob Fernandes, será que vai desandar? Bob Fernandes é na América de Natal, fumando um prensado de Natal. Ele foi demitido, querido. Depois mas ele votou hoje, voltou? Meu querido. Votou. Você tá muito mal informado. Então, eu acho que um bom nome pro Sport, pra Série B, seria realmente Zé Teodoro, que ele já conseguiu subir times, né? É um treinador barato. Porque tu vai imaginar esses aí que o companheiro falou. Hélio dos Anjos, Givanildo Oliveira, que não tem mais nada a acrescentar. E Dado Cavalcante. Marcelo Veiga. Dado Cavalcante, eu acho que ele não ia conseguir comer as cobras que tem lá dentro, não. Cicinho, Hugo, só é macaco, velho. Andrade é uma, mas eu acho que dizem que o salário dele é muito alto. Ele cobra um... Não vamos esquecer de Cristóvão Borges, né? Que fez muito bom trabalho no Vasco. O Náutico tentou trazer. Ele, no Vasco, ele conseguiu lidar com alguns nomes difíceis no elenco. E com crise, né? O técnico doente, ele sentar, treinando o clube, segurou a onda. Emocionalmente, o clube estava abalado. Pra mim, Cristóvão Borges seria um bom nome. Não seria extremamente caro. Mostrou que tem capacidade de gerir um clube emocionalmente, taticamente e tecnicamente. E Dado Cavalcante, pode ser que um retorno ao Santa Cruz, caso o Martelotto fracasse, que as coisas estão apontando pra isso. Dado Cavalcante seria um ótimo nome, que foi injustiçado aqui enquanto era técnico do Santa Cruz. Que o Galego sempre vem com essa informação, e eu vou passar aqui pra vocês, que depois de uma rodada da Série D, no respectivo ano, ele foi demitido. Então, pra mim, Cristóvão Borges é o nome pra ser técnico do Sport. E Arthurzinho, que foi campeão da Série C com o Joinville em 2011? Não conheço o trabalho desse rapaz. Sei que já treinou alguns times sem muito sucesso, até porque conseguiu um título depois de véi. Então, desconheço. E vamos para os destaques de Saúba, dos campeonatos estaduais. Vamos lá, Saúba. Para acabar esse bloco, hein? Destaques dos estaduais. Meu destaque é o Chapecoense, que subiu para a Série B, foi vice-campeão, infelizmente, perdendo para o Oeste, que é outro time empresa. Foi campeão do primeiro turno, com melhor ataque, melhor defesa. 21 gols marcados, 9 sofridos. Teve uma derrota e um empate em 9 jogos. Paralelamente ao Chapecoense, eu queria falar do crescimento do futebol catarinense. Rapidamente, vai ser rapidinho isso aí. Joinville, Criciúma, tá na Série A. Figueirense na Série B, Avaí na Série B, Joinville e Chapecoense. Aí vem a polêmica, que Pernambuco, os cronistas de Pernambuco gostam de dizer que aqui... Terceiro, quarto, quinto campeonato. E a gente tá vendo... Salgueiro foi rebaixado pra quarta divisão. Central, há muito tempo que não faz porra nenhuma. Santa Cruz não subiu. Sport rebaixado. E aí? O Náutico na Série A. Não se sabe como. Não se sabe. Porque foi um aborto isso. Ele grande... Uma grande campanha. Vocês vão me entender. Uma grande campanha que ninguém entendeu, que ele era mais cotado a ser rebaixado, né? Mas uma grande campanha com um bom time. Entendo, entendo. E tem destaque lá no Pará, a terra que o galego adora. Vamos lá, ao som de Felipe Cordeiro, Gangue do Eletro, das guitarradas, com sotaquinho paraense, o Paysandu foi campeão em cima do Remo, com um público somente de 40 mil pessoas, um pouco mais de 40 mil pessoas, lá no Mangueirão. Aí que vai a pergunta, qual foi o público de Flamengo e Botafogo? Saúba. Tenho certeza que não passou... De 15. Tenho quase certeza disso. O Remo que levou uma pessoa que a gente vai dizer daqui a pouco. Pausa. Logo mais, se Copa do Nordeste e Libertadores. Vai rolar um som. Vai ter aquele som esperto que... lendaram aqui. E vai pra, em homenagem à nossa amiga... Bela Gadu. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Mário Anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Capitando esse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Arruma que agora é vício louco pra vocês. Pare de brincar com meus sentimentos. Se não quer me diga, meu amor, eu não aguento. Sei que você tem outro enquanto eu tô trabalhando. Não sei até quando eu vou ter que suportar toda essa dor. E você não me escuta, só me deixa pra depois. Eu dizendo que te amo e que só penso em nós dois. Você não tem condição de escutar meu coração te pedindo compaixão e que me ame também. Ah, é toda ilusão do seu coração. Alucina. Não sei até quando eu vou ter que suportar toda essa dor. E você não me escuta, só me deixa pra depois. Eu dizendo que te amo e que só penso em nós dois. Você não tem condição de escutar meu coração te pedindo compaixão e que me ame também. Ah, é tudo ilusão. Seu coração alucina. Aí galera, essa aqui é a Rádio Lama 88.1. Tamo agora no Passando a Bola, a resenha esportiva dessa linda rádio. Lembrando que amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Às 6 horas, terá um programa aqui na rádio com a presença de coletivos feministas que atuam no ataque ao machismo. Essa é a volta das atividades do Revocultura aqui na Rádio Lama. Lembrando que a rádio está aberta. É isso. Agora a gente vai falar um pouco de Copa do Nordeste, a decepção de Pernambuco. No último final de semana teve as semifinais da Copa do Nordeste. Teve Asa e Ceará lá no Castelão. 52 mil pessoas no Castelão. Só para você ter uma ideia, a renda líquida desse jogo vai proporcionar ao Ceará uma renda maior do que a da premiação da Copa do Nordeste, que é de 800 mil. A renda do Ceará foi 866.754 reais e 44 centavos. A renda líquida deu mais de 1 milhão e 200 bruto. É, falar um pouco do jogo. O Ceará jogou até bem. O técnico Ricardinho gostou da atuação do time. É, chegou muito mais vezes. Chegou a ter um gol anulado até. Bem anulado, pra se falar. É, mas o Asa teve a chance. O Léo Gamalho aproveitou. O Léo Gamalho já tinha feito. E ele é bastante, bastante feio. É, Léo Gamalho fez o gol e já tinha feito gols importantes, né? Que na fase de grupo, a primeira vitória do Asa foram dois gols dele contra o Vitória. Dois gols dele, né? Eu acho, não sei se foi 2-0 o jogo, não me recordo. 1-0. O Asa foi pra final e vai enfrentar o Campinense. De Campina Grande. Que ganhou de 1-0 no Amigão com um pênalti mal marcado pelo Nelson Nogueira. Que é pernambucano e Rubro Negro. Pernambucano, Nelson Nogueira, vacilou. Mas aí Zé Paulo aproveitou a chance, não tem nada a ver. E o Campinense fez por merecer, porque jogou melhor. Depois do jogo, soube administrar, porque o Fortaleza ficou sem poder de ataque. O trio ofensivo do Fortaleza pouco criou. Assisinho não foi aquele jogador arisco que se esperava dele. Diferente de Bismarck, que pintou o cabelo a lá Neymar. Eu vi hoje uma matéria dele. Show de bola. Tá jogando bem o Bismarck. Foi dispensado do Santa Cruz ano passado, né, Galego? É, e reza já a lenda, que é uma mini perua isso, que Constantino Júnior, que é o diretor do... Tininho, que tem parentesco em Portugal, deve ter sido neto de Dom Pedro, falou na imprensa que está atrás do mesmo, Bismarck. Agora só poderá contar com ele depois da Copa do Nordeste. Ou seja, como as inscrições para jogadores se encerram terça-feira do Campeonato Pernambucano, Bismarck pode tirar o cavalinho da chuva, torcedor do Sporting, que Bismarck não vai fazer gol em cima de vocês no Pernambucano. Só na Série C, já que o Sporting não joga a Série C, vai fazer em cima do time. Para completar sobre a Copa do Nordeste, a arbitragem do primeiro jogo vai ser de Pablo Pinheiro, do Rio Grande do Norte. E o primeiro jogo vai ser no Estádio Municipal de Arapiraca e o segundo jogo no Amigão, em Campina Grande. Eu quero saber aqui, da bancada, palpite para a final da Copa do Nordeste. Copa, final inusitada, mas que de fato mereceram. Asa é campeão. Para fechar com chave de ouro um período que ele já está na Série B, uns 4 anos já. E coroar o futebol alagoano com esse belo título. Asa na cabeça. Eu vou de Asa também. Eu queria ser do contra, mas eu tô vendo que o Asa tem uma qualidade melhor no elenco e, como o Galego falou dessa regularidade, eu acho que ele vai ter mais controle emocional para conseguir bons resultados nesses dois jogos, tanto em Arapiraca quanto no Amigão em Campina Grande. Então eu acho que o Asa, o Campinense, caso não seja campeão, fez uma ótima Copa do Nordeste. Jogou bem na Ilha do Retiro contra o Sport. Foi o placar 2-2, Bismarck destruiu. E contra o Fortaleza, um Amigão, jogou bem, soube administrar, soube ser o dono da casa. Então, mesmo minha aposta no Asa, o Campinense fez merecer a final. É, mandando um abraço para Beatriz Barros, lá da USP de São Paulo. É, depois desse abraço inusitado, né? A gente não esperava esse tipo de abraço. É, vamos falar de Libertadores, um campeonato que a gente aqui gosta muito. É, ontem teve a derrota do Corinthians, né, pro Tijuana. A gente levou sacode. A gente falou aqui do Tijuana que ele podia ser uma pedra no sapato dos grandes e podia chegar muito bem. É, teve o destaque do time foi o Fidel Martínez, que já jogou, inclusive, no Cruzeiro. Tem um cabelo estiloso, o negão desenrolou. É, o Alessandro levou a bola nas costas direto. E a saída de Cássio? É, os goleiros brasileiros têm essa mania feia, né? De não saber sair do gol, mesmo com quase 2 metros de altura. Os dois laterais do Corinthians não jogaram nada. Alessandro tá começando a... Vai perder a braçadeira do ou capitão. Ou defende ou ataca. Um dos dois. Tá ficando velho. Tá com moral porque é um dos remanescentes da Série B. Outra notícia O Tijuana, primeiro lugar, né? Primeiro lugar, Corinthians em seguida. Isso. Pra desespero do Corinthians, né? Que botou o Bocão dizendo que vai ser bicampeão da Libertadores. O Palmeiras ontem perdeu do Tigre também. 1-0. Reclamações pra arbitragem. E no desembarque do time do Palmeiras, enquanto eles estavam no aeroporto de Buenos Aires, teve um buruçu danado que é característico da torcida Mancha Verde, que em anos anteriores já teve... Mancha Alviverde. Ok, ok. Ai, ai. Teve uma confusão, o Fernando Praz chegou a ser ferido com um estilhaço de vidro. A notícia que soou, não estava em Buenos Aires nessa hora. Um dos alvos da torcida foi Valdívia, que há algum tempo não joga bem, mas... Foi esforçado. Foi esforçado no jogo. Então, a torcida do Palmeiras, pra situação que o time tá bem paciente, tem que, né, agradecer a Deus também, digo, o Palmeiras tá na Libertadores, que aquele time ganhou a Copa do Brasil, já não era essas coisas. O Coritiba merecia ser campeão, mas foi bivice, infelizmente. Então, Palmeiras, aproveita enquanto é tempo aí esse lance, porque vai passar rápido. Barão vai falar dos jogos dos times brasileiros hoje, né? Vai ter São Paulo e Atlético Mineiro, né? São Paulo e Atlético Mineiro jogarão hoje. O São Paulo vai pegar o Arsenal de Sarandi e o Atlético Mineiro vai pegar o The Strongest. Palpites, é? A necessidade disso. São Paulo e Atlético Mineiro em casa? Não, acho que não. Não. Agora sim, se o The Strongest ganhar, o grupo complica. Queria falar do grupo 4, que é um grupo que eu venho acompanhando e... Eu vi agora que o Emelec ganhou 2-1 do Deportivo Iquique e tá tudo embolado. Que grupo acirrado, viu? O Vélez e o Peñarol não vai ter seu nome pra passar nesse grupo, não, viu? E hoje ainda vai jogar o Boca contra o Nacional do Uruguai na La Bombonera. Jogaço. Jogaço de bola, né? Vamos torcer aí pra... Quem quiser acompanhar, Recoba, Louco Abreu, Riquelme. Estamos aqui agora encerrando esse bloco em homenagem a Libertadores. Show. Aí vai uma cúmbia. Ai! isso aí, galera. A gente voltou agora rapidinho para discutir só um pouquinho da seleção brasileira, para em seguida ir para o último bloco, que é o bloco das peruas, e que vai ter um novo quadro. Seleção brasileira, Dali Saúba. Filipão fez a sua segunda convocação para amistosos contra Itália e Rússia. A gente não está muito entusiasmado em falar de seleção brasileira devido a relações com empresários, a esse tipo de coisa, mas vamos falar de futebol, né? Que é o tema do programa. A surpresa da convocação foi Diego Costa, atacante que jogou em times oriundos. Esse bicho joga bola? É... Diego Alves, meu irmão. Diego Costa. Diego Costa. Diego Alves é o goleiro, né? Ele é todo encrenqueiro, viu? Tem altas tretas. É bad boy. Eu quero ver meter gol. Porque Afonso Alves e etc. já foi convocado. Leomar também, pra quem se lembra. E Kleber, que tá hoje no Palmeiras, que era reserva do Porto, já foi convocado também. Então. Aí ele faz alguns gols importantes pro time. Aí Filipão vai e chama o cara. Não sei se é empresário, não sei se é pra arriscar e dizer que Filipão apostou e deu certo pra o nome dele subir, pra carreira dele subir. Acho que Diego Costa não vai render, ele vai entrar, brigar muito, porque no mínimo tem que fazer isso. Mas segundo o Filipão, ele vai ter chance, ele vai jogar essa partida. Vai. Então quer dizer que o Fred ou o Luiz Fabiano vai ficar como terceira opção. Aí vai ser um pouco vergonhoso. Falar um pouco mais dessa convocação. Hernanes finalmente foi convocado. E finalmente vai jogar. Finalmente, depois de jogar muito bem pela Lazio. Já tá, acho que há 2-3 anos já na Lazio, jogando bem. Tomou conta do meio campo. É o consciente daquele time, importantíssimo. Bate pênalti, bate falta. Só depois foi convocado para o Filipão, porque foi queimado depois daquela falta no amistoso contra a França. Não sei se vocês se lembram, Mano Menezes queimou ele. Ele com... e Douglas. Como se Mano Menezes fosse um santo, que nunca fez nada. Kaká foi convocado no lugar de Ronaldinho Gaúcho, que... Os dois foram convocados. Os dois foram convocados. Ronaldinho não foi convocado. Oxê. E Kaká foi convocado. Comentarista mal informado. Acontece, galego. Agora é porque isso não tem lógica, né, meu irmão? Então, só pra completar, não sei se Kaká era pra ser merecido. Ele não tem regularidade no time do Real Madrid. Mas a seleção brasileira há algum tempo já tem histórico de convocar reservas em clubes, grandes clubes europeus, pra ser titular na seleção. Então, se o cara não é nem selecionável no seu clube, quiçá na seleção brasileira, que há muito não honra suas cores. O famoso esquenta-banco. Agora contra a Itália é um de Balotelli e um do Faraó. Agora vai um grande artista, música de um grande artista cearense. Vamos lá. Bebebe, na fogueira de São João. Bebebe, vou acender minha fogueira. Vou brincar na noite inteira. Vou dar um nome de São João. Bota a cabra pra berrar. Bebebe, na fogueira de São João. Bebebe, vou acender minha fogueira. Vou brincar na noite inteira. Dando viva a São João. Ao som do babau do pandeiro. Cabra pra berrar. Bebebe, na fogueira de São João. Bebebe, vou acender minha fogueira. Vou brincar na noite inteira. Dando viva São João. Vou contratar um safoneiro. Bebebe, que sabe tocar baião. Bebebe, vou acender minha fogueira. Vou brincar na noite inteira. Dando viva São João. Bota a cabra pra berrar. Bebebe, na fogueira de São João. Bebebe, vou acender minha fogueira. Vou brincar na noite inteira. Dando viva São João. Bota a cabra pra berrar. Bebebe, na fogueira de São João. Bebebe, vou acender minha fogueira. Vou brincar na noite inteira. Vando na São João. Voltamos com o programa Passando a Bola, com um novo quadro que vai ficar por último, né? O novo quadro, a surpresa do bloco. Agora a gente vai pro momento mais divertido. Pareceu o João Kleber agora. Pareceu o João Kleber, o galego agora. Calma, galego. Segura a onda, galego. Agora a parte mais divertida desse maravilhoso programa. As peruas da semana. Então, a minha perua da semana vai para o Sport, o Náutico e o Santa Cruz. para os três times e para os seus respectivos diretores de futebol e presidentes. Vamos lá. Clebson, meio campo do Salgueiro, há uns 3 anos, vinha se destacando no Salgueiro, fazendo gol de falta, fazendo gol de fora da área, com aquele belo visual dele, jogador pernambucano, com 26 anos de idade, foi vendido ao Remo, emprestado ao Remo, pela grande quantia de R$150 mil. Pode se emocionar que Clebson foi pro Remo, um time que não tem nem divisão e que foi vice-campeão estadual. Falou o valor já? R$150 mil. Olha, 75, aí. 70 mil pro clube, pro Salgueiro, 70 mil pra Clebson e 10 mil pro seu empresário. Isso quer dizer que o Sport Final de Santa Cruz deixaram de contratar um jogador que poderia muito bem substituir Hugo e Felipe Menezes. Poderia ser um bom reserva no Náutico, quem sabe titular, porque um lugar de Vinícius Pacheco, que já está velho e gordo, e no Santa Cruz, no lugar de qualquer meio campo que está lá. Eu tinha separado 2 peruas da semana aqui para falar, mas acabei, de última hora, no improviso, de pensar em uma que eu já tinha pensado há dias atrás. A minha perua da semana é o técnico do Fluminense, Abel Braga. Abelão. O Abelão, zagueiro grosso, nunca ganhou nada como jogador. Na semifinal, Vasco e Fluminense, a gente vai começar a buscar o público do Campeonato Carioca. Só pra encabular. Lembrando que o pernambucano, mesmo sem Sport e Santa, tem a 4ª melhor média de público, perdendo só pra a do Pará, nosso querido Pará em primeiro, Minas Gerais em segundo e São Paulo, aquele paulistinha, em terceiro. Votando a perua da semana, o garoto Daxon, do Vasco, no meio do campo, mostrou habilidade e deu um passe de calcanhar correto. Deu passe e acertou o passe. Aí vem Abel Braga, todo sambudo, na coletiva de imprensa, dizer que o que ele fez, o que Daxon fez é palhaçada, que ele tem que ganhar muita coisa ainda. Então, Abel Braga, a gente não tá em condições de achar ruim passe de calcanhar no meio campo, não, Abel Braga. O futebol tá muito duro, Abel Braga. Pra... Zagueiro que zomba bexiga. Só tem zagueiro e volante, nunca vi. Não aparece um meio campo, um atacante, apareceu Neymar, mas porra, Neymar, a gente tem nossas ressalvas. Abel Braga, a perua da semana é tua por ter ficado chateado e perdido o jogo merecidamente, perdeu, empatou em casa, na Libertadores contra o Atipato. Fred foi vaiado, isso é momento histórico no Fluminense. Então Abel Braga, toma cuidado, o teu cu tá ficando na reta no Fluminense, e passe de calcanhar sempre vai ser bem-vindo quando for com objetividade. E o Vasco estava passando o tempo porque estava ganhando, virou o jogo e está se finalista do Campeonato Carioca na Taça Guanabara. Satisfeito, meu querido? Satisfeitíssimo, desabafei. O Passando a Bola hoje vai estrear um novo quadro. Para alguns é a agenda cultural, para a gente são os caminhos da lombra. Vamos passar a programação show do final de semana. Hoje, agora, na Faculdade de Direito de Pernambuco, Direito do Recife, tá rolando uma exposição sobre povo chucuru, com o tema Povo Chucuru Não Morre, É Plantado. Olha aí, cheio de gatilho. Hoje a partir das 19 horas. E amanhã a partir das 9. Com palestras e etc. Com intelectuais que entendem do assunto. Vamos lá pra sexta-feira, né? Sexta-feira vai ter um coco. Eu sei dançar um coco. Coco é show. Coco, você dançar coco, ciranda. Lá no Recanto Cultural, próximo à casa da Rabeca, na cidade de Tabajara, que ficaria ali em Olinda, depois de terminar da PE15. Em Olinda é tudo legalize. Mais ou menos. E pra quem curte metal. Vai ter o carro metal amanhã com o flagelador do Rio de Janeiro. É metaleiro, cabelo grande. Lá no Novo Pina, Recife Antigo, começando às 9 horas. E lá é lombra certa. Rua do Bigode. Também vai ter a Melodia da Bodega, que é uma bodega que rola lá no Torreão, que toda sexta-feira rola discotecagem de uma pessoa que fica botando música pra tocar, a galera tomando cerveja, etc. Que vai ser especial do Dia Internacional da Mulher, somente tocando mulheres que cantam muito. Muita gente bonita, hein, Júlio? Lá no Torreão. Lá tem. Abraço aí. Abraço pra Inaê, minha amiga Inaê. Pra meu amigo Diego. Tá todo mundo aí. Vai ter também. É, sábado, que é a única coisa que eu encontrei. As únicas, né? Que eu tô... no clube também, né? É, vai ter. Então, é. Amanhã, quer dizer. Amanhã é depois, né? Hoje é dia 7. É sábado já. Região do Roça? E é? Então, olha, uma informação agora quente. Bomba. O rei. Foi bomba, viu? O rei Reginaldo Bruno Lindu no sábado. Estagiária. Reginaldo Gruge! Ela acha que é no domingo. Vai ser comemoração ao aniversário de nossas duas queridas cidades, né? Recife. Que tem aquele nome comercial que passa. Da Globo, né? Que o carinha do Membojô é Olinda, ou é Recife, e a menina é Olinda. Veja que impressionante. Veja, é. Dia 9 de março, que no caso é sábado, vai rolar lá perto da Avenida Brasília Formosa, que fica na Brasília Teimosa, na Praça da Colônia de Pescadores, a Z1, que está bem no caminho de ir para a praia, não tem como errar, vai rolar filme lá, exibição de filme, vai ser o Festival Exílio Teimoso de Cinema. Então, sábado vai rolar A Mão e a Luva, e domingo vai rolar a Avenida Brasília Formosa, que é um filme do caralho. Além disso, vai ter exibição de curta, festival de poesia, sorteio de filmes. Chega lá, na beira da praia, show, só na brisa. E também amanhã vai rolar o evento Vamos Ajudar 3, pra quem gosta de hardcore e tal, lá no Casarão das Artes. Toda a rede é revertida para o Casarão das Artes e tal, que é um espaço que abre as possibilidades para as bandas de rock tocar, além de reggae, coco, além da galera que faz malabares também cola por lá, um espaço bem interessante. Com as bandas, com banda do Ceará e banda aqui de Pernambuco. A Nath vai tocar? Não. E no domingo vai rolar também uma atividade do Núcleo de Pesquisas Malabarísticas. É. Lá no Parque Dona Lidu, do dia 17 até o dia 20. Então provavelmente show do Rei no sábado, né? E também vai rolar show doideira em Dois Unidos. Dois Unidos em Chamas, o nome do festival, com um monte de banda hardcore aberto na quadra poliesportiva do CSU do bairro. Então, mais alguma coisa, galego? Quarta-feira, no DL de Pedagogia, vai rolar o ato 3, sobre o lance de pedagogia libertária que tá rolando lá, que vai ser o tema de elite e a descolarização da sociedade. Pronto. DA de Pedagogia, C da Educação, UFPE. Já jogou o currículo, não foi, Júlio? Agora é o seguinte, esses são os caminhos da Lombra. Você que tiver sugestão alguma, que vai rolar algum evento, vai rolar alguma festa, vai rolar alguma atividade cultural, joga pra gente que a gente vai divulgar. Lembrando que sexta, eu não sei de que hora, vai rolar o ato unificado, de que horas? Ninguém sabe, mas a estagiária tá aberta a vaga, viu? Quem tiver aí precisando de uma bolsa da UFPE pra ser estagiária ou estagiário, pode jogar o currículo. É de meio dia, a concentração vai ser aonde? Pra você que quer caminhar ao sol, fica a dica. Vai caminhar do 13 de maio até a Praça do Carmo, tudo em nome das mulheres. Show! E agora, pra finalizar. Hoje abraço. Hoje conversei com minhas amigas Brica e Débora Sintra. Daí, Musa do Arruda. A Musa do Arruda, um abraço para as duas. Eu queria mandar um abraço que a gente prometeu, eu e o Galego, na última sexta-feira. E prometeu, tá cumprido, viu, Kleber? Abraço! Show! Um abraço para a nossa ouvinte, Beatriz Barros, lá da USP de São Paulo. Um abraço para o vovô garoto. Como deixar de abraçar o vovô garoto? Você tá sumindo, cara. Volta pra gente. O que aconteceu, vovô garoto? Um abraço para Luiz e Beto, que acompanharam aí no Screte. E deram os toques aqui. Dando os toques e tal. Com trabalhos técnicos de Hermetino Duprá. Com comentários insanos de... Saúba. E minha pessoa, Galego. E com apresentação de... Do Barão Doido, Vamos encerrar aqui com a música. Antes de qualquer coisa, também mandar um abraço pra Adriel, que escutou o último programa e só foi elogios. Quer dizer, um abraço para os nossos milhões de ouvintes aí, né? Um abraço para todos os nossos amigos de Roda de Fogo, Gê do Meio, e para Júlio de História, que roubou a gente na mortadela. E outro abraço para... Abraço para Priscila, a comandante Beckman, a rainha da lombra, disseram aqui no estúdio. Agora, um som para quem curte... Canoa Quebrada, da galera que tomou doce e ficou doida lá, quase que não volta pra casa. Falou! Yeah. Galera, a gente quer reforçar que amanhã vai ter um programa aqui especial pro Dia Internacional das Mulheres, com a presença de coletivos feministas que vão estar aqui para criticar o machismo, explicar um pouco o que é feminismo, falar da importância da data, falar um pouco dessa realidade doida em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. O programa vai ser retransmitido às 10. Então, você que escutou, gostou, avise ao seu brother, avise as pessoas que vai rolar às 10 horas o programa, retransmitido, e vai ficar disponível lá na página do Facebook do Passando a Bola, que é facebook.com/passandoabola. Por lá você pode se comunicar com a gente, dar sugestão no programa, indicar convidados, que a gente quer no futuro chamar pessoas aqui para discutir futebol. Pode ser você, inclusive. Alguma coisa a mais? Segunda-feira a gente vai fazer o programa Passando a Bola. Vamos começar a fazer o programa duas vezes por semana e ver qual é. De que horas? 5 da tarde? 5 da tarde. Entre 5 e 7. Entre 5 e 7. Não. Começar às 5. 5 e meia. Vamos. 5, 5 e meia. Vamos ver. Tá ligado? Mas o de quinta-feira, hoje foi um programa histórico. O primeiro passe na bola pontualmente às 6 horas. Então, o de segunda não vamos exigir muito, né? Segunda-feira, 5, 5 e meia, vai começar a rolar os sons e tudo mais. E na quinta, 6 horas da noite, passando a bola. É, outra coisa também, quem tiver aí, quem for música independente, manda o som pra gente, que a gente tá afim de divulgar a sua música. Tá ligado? Continua com o Saldi. Vai rolar o queijo, Loi? Cumbia! We'll be right back.